Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, durante todos esses dias, nós temos analisado juntos, estudado, mostrado, provado e comprovado que o Apocalipse, palavra grega que significa revelação, permeia toda a Bíblia Sagrada. Desde o Pentateuco mosaico ao último livro do Novo Testamento, que é o próprio Apocalipse. Todos esses ensinamentos singularizam nosso aprimoramento para o magnífico dia da nossa libertação e para a extraordinária data da emancipação, emancipação definitiva do nosso país e, consequentemente, das outras criaturas dos outros países, dada a missão especialíssima do Brasil, por mais incrível que possa parecer aos pessimistas crônicos, a realizar-se neste planeta. Cada povo tem um trabalho, um papel a ser desempenhado. Aliás, em outubro de 1961, eu escrevi uma página aos jovens do estado de São Paulo, em que eu dizia isso: cada povo tem uma missão a cumprir no mundo. É um esquema montado por Deus, levando em consideração a tradição cultural, as qualidades, os defeitos de gerações de espíritos que vêm à Terra serem testados. Porque tudo começa no mundo espiritual. Deus é Espírito. Não se esqueçam disso. Deus é Espírito, e nós fomos criados à imagem e semelhança dele em Espírito. Não sou eu que estou inventando isso, foi Jesus quem disse à samaritana, junto ao poço de Jacó. O apóstolo Paulo também fala a respeito disso, eu estou sempre aqui repetindo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se nós queremos ser espiritualizados, conhecer a liberdade de Deus, então temos que começar pelo entendimento de que as coisas todas têm origem no mundo espiritual, onde se encontra Deus. Está aqui, ó. No João capítulo 6, versículos 50 e 51. Evangelho de Jesus segundo João. Porque nós gostamos tanto de falar sobre o nosso divino chefe. Porque ele é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. E completa o Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Bem, tudo isso faz muito bem a nós. É um alimento que satisfaz ao espírito. Stefan Zweig dizia, aliás, escreveu um livro, Brasil, País do Futuro. Na década de 40, 30, final de 30, 40, por aí. Mas o futuro chegou. Já em 1958 ou 59, Alzira Zaruri escreveu uma página com esse título, Brasil, País do Presente, dirigida aos soldadinhos de Deus. E hoje não vai dar, mas outro dia eu apresentarei, já trouxe aqui outras vezes. Quer dizer, ele já, agora todo mundo fala que o Brasil é o país do presente, mas a Legião da Boa Vontade, através do seu fundador, já dizia isso há décadas. Brasil, país do presente. Então eu me inspirei nessas palavras dele e disse, o jovem é o futuro no presente. No presente. Então, Brasil, país do presente. Porque se o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, a Boa Nova. Evangelho é a palavra grega, quer dizer Boa Nova. Apocalipse, o saudoso criador desta obra, dizia que era a Boa Nova dos tempos modernos. Anuncia a volta triunfal do Cristo. Então, se o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o Apocalipse, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Tem de cumprir a sua tarefa, mas jamais poderá fazê-lo na condição de escravo. Aí nunca, nunca, nunca, nunca. É bom guardar isso. Como é que você vai libertar se você é escravo? Como é que se você vai crescer se você é escravo? Eu costumo sempre lembrar. A princesa Isabel assinou a polêmica lei Áurea, 13 de maio de 1888. Mas o espírito de senzala permaneceu prejudicando o Brasil. E só com o entendimento das coisas divinas, porque os tempos estão mudando, houve muito progresso material, uma velocidade disparada, o espiritual, juntamente com o moral, tem que cumprir a mesma trajetória e... Porque nós temos que respeitar a vida, que é a grande arte de Deus. Mas se não houver o crescimento moral e espiritual, portanto, da fraternidade, aí, meus irmãos, o destino do mundo não será nada agradável. É preciso espiritualizar as massas populares. Espiritualizar as massas populares. E libertação começa pelo espírito. Daí, a atenção que nós devemos dar ao versículo 32 do Evangelho segundo João, no capítulo 8. É o próprio Jesus dizendo, o grande libertador, ou o abolicionista esquecido, como escrevi certa feita. Mas que tem que deixar de ser esquecido. Que os seus ensinamentos são a revolução de que o mundo precisa para se salvar. Não serão os estadistas do mundo presos a tantos complexos, recalques, interesses que não podem ser revelados. Porque certa feita disse um americano, grande americano, Monroe. Ele disse, as nações não têm amigos, têm interesses. E não pode se pensar assim eternamente, impunemente, porque isso leva, essa falta de caridade de uns para com os outros, leva à guerra. Jesus disse: conhecereis a verdade, naturalmente que é a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Nos lembramos daquele ditado antigo: o devedor é escravo do credor. Então é melhor nós ficarmos devendo a Jesus, que é o grande amigo, que não abandona amigo no meio do caminho. Enquanto as nações pensarem que elas não podem ser amigas umas das outras, mas somente interesseiras, nós estamos mal. É preciso humanizar os relacionamentos internacionais, cristianizá-los. É preciso mesmo. Mesmo, mesmo. Por isso, em nome de Deus, nós aqui convocamos todos os homens, mulheres, jovens e crianças de boa vontade, a geração dos Paulos, a geração precoce dos Franciscos e os veteranos das gerações dos Joões e dos Pedros, na legião da boa vontade, para essa magnífica pugna de libertar os povos. Não é pretensão não, porque a doutrina não é nossa, é de Jesus. O que não se dará exclusivamente através de tratados políticos, de decisões civilistas ou militaristas, da educação puramente humana, que não passa de simples instrução perante a pedagogia divina, a que nos devemos acostumar. Grandes pedagogos, Maria Montessori, Pestalozzi, Piaget, tantos. E o maior de todos fica esquecido, porque o pessoal acha que Jesus foi um ser religioso e religião para eles é uma coisa que restringe, quando eu não penso assim. Religião é para que as criaturas, amando a Deus, o façam através dos filhos de Deus que somos todos nós. Queremos amar o Criador? Façamo-lo por intermédio das suas criaturas. Isso é religião. Pois então passa a ser o fundamento da sociedade. Porque a obrigação da religião ou das religiões é sublimar o sentimento humano. Eu não as vejo como ringues, lutas de boxe, digamos, ringues onde as criaturas, em nome de um Deus que é amor, se ferem, se agridem. Não, religião é para sublimar o sentimento dos povos. Quem está salvo, isso Deus é que sabe. E Jesus disse: quando voltar com os santos e anjos, seus santos e anjos sobre as nuvens, dará a cada um de acordo com as suas próprias obras. Isso está no Evangelho, o Apocalipse também fala em obras, que não adianta somente ter fé. A fé é a motivação divina para realizações divinas através das criaturas humanas. As obras têm que nascer da fé. Fé fraternal, solidária. Aqui, ó. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Uma sociedade que quer sobreviver tem que ter os seus componentes realizando boas obras. É a solidariedade social de que tanta gente fala, mas não cumpre. meus amigos e irmãos, por isso nós constantemente proclamamos ser necessária a educação, ser necessária a cultura, tanta coisa que a cultura engloba, mas tudo isso tem que ser espiritualizado. Então, convocamos também de coração aberto, em nome de Deus, todos a pregar a política divina que nos proporciona a cultura da sabedoria espiritual, de forma que possamos fazer como Moisés, um dos grandes inspiradores da Legião da Boa Vontade, converter uma tribo de escravos num povo forte, esclarecido, neste caso iluminado, portanto capaz de iluminar. Quando? Eu tenho fé, vocês também têm fé. Quando o seu amadurecimento espiritual, quer dizer, do povo brasileiro, o permitir. Mas nós não ficamos esperando que os fatos fiquem ocorrendo por si próprios. Então nós dizemos a vocês e a todos que nos escutam nesta pregação do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, nesta série, dentro de uma série, Os Profetas e o Fim dos Tempos, para a rapidez maior desse fato espetacular. Porque alguém já disse que nos tempos finais, quando o homem chegar ao paroxismo da confusão, a gente vê por aí, ó, drogas e prostituição de crianças, os abortos, cada coisa que nos põe muito distante do que seja a civilização, quando tudo parecer perdido, Deus apresentará uma solução que ninguém jamais terá pensado. E nessas horas, todo mundo fica querendo jogar a culpa uns nos outros. É como disse Will Eric Poikart. Nas épocas obscurecidas pela catástrofe, os homens buscam alguém para culpar. E tudo que se afasta da normalidade é passível de culpa. Por isso as perseguições pelos séculos a todos os pioneiros. Mas não é melhor a gente apressar esses grandes acontecimentos? Então busquemos inspiração nestes dizeres de Pedro Apóstolo, o grande pescador da Galiléia. Ele diz assim, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando, é possível apressar o bem, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eis que faço novas todas as coisas, diz Deus também no Apocalipse de Jesus, no capítulo 21, versículo 5. E ninguém pode ficar atemorizado, porque até as crianças da LBV conhecem aquela passagem do profeta Amós, de cor. No capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, fiquemos atentos à palavra de Deus. E que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Eu não posso dizer, vem aí a política de Deus, que ela não nos pertence, porquanto já está aí desde a criação do planeta, porque é de Jesus que criou este planeta, segundo revela João, no Evangelho do Cristo, capítulo 1, versículos 1 a 3. E não é só, portanto, missão minha, é de ninguém especialmente, é de todos vocês. E essa mensagem da política de Deus, não é só política, é religião, ciência, filosofia, economia, arte, esporte. Pois tudo isso é política. Política com todas as letras maiúsculas. Infelizmente, os homens, pelos séculos, andaram convencidos de que política é simples partidarismo. Isso é um escárnio diante da elevada razão espiritual que governa todas as gentes na terra e no céu da terra, segundo o governo espiritual do Cristo. Claro que há exceções louváveis nessa questão do entendimento da política como se fosse um partidarismo que se lança contra outro. Não quero ofender ninguém, quero chamar a atenção para a envergadura da política que vem descendo de Deus para os homens no Brasil e do Brasil para o mundo. Os profetas e o fim dos tempos. Os profetas estão lá no Velho Testamento. Pessoal, pensa nos profetas, lembra o Velho Testamento. O fim dos tempos no Apocalipse e na pregação de Jesus no Evangelho sobre o fim do mundo. Não é fim do mundo, é transformação do mundo. Já houve muitos armagedões, muitas transformações cíclicas apocalípticas. Cadê o Império Romano? Cadê o Império Assírio? O Babilônico? Para não falar de outros, já se foram, e aquilo foram armagedões, fins de ciclo. Só que agora nós vivemos um grande fim de ciclo, e o Apocalipse, que é a revelação, está no Velho Testamento com os profetas, principalmente Daniel, Ezequiel, Isaías, mas está também da mesma forma no Novo Testamento, no Evangelho, nas epístolas dos apóstolos, discípulos e no próprio Apocalipse. Porque a profecia é o testemunho de Jesus. E Deus nos revelou em Isaías, nos revelou em Amós, em Ezequiel, que Ele é o Senhor da profecia. E Deus é amor, não temamos a profecia. O Apocalipse, ele não promete mal nenhum. O mal está nos fatos que nós realizamos. Ele apenas revela a consequência dos nossos atos desregrados. Mas também mostra como o Evangelho, como podemos sobreviver a tudo isso. Porque diz Amós, que Deus não faz coisa alguma sem primeiro avisar aos seus servos, os profetas. E eles nos avisam a todos nós. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Então vamos em frente, por quê? Viva Jesus! Em nossos corações, para sempre.